Equador, Gono 606. Gono 606, de altímetro no 03, reporta baixado travado, número 2 para pouso. Gono 03, número 2, reportada baixado travado, Gono 606. Gono 643, Solas 47, vira direito, chama Sola em 121, desce 19. Alivrando, 219, obrigado, boa noite. Comandante, muito boa noite, voo 1643, Librona, Foxtrot. Boa noite, avistado, autorizado táxi para o portão 03 do Pátio 1 via Alfa Juliet. Via Alfa Juliet, portão 03 do 1643. Está autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 109, poderia confirmar a baixada travada? Baixou e travou, livre portão 10, para 606. Salvador, Gono 714, boa noite. Gono 714, muito boa noite, ajuste no 03, reporta baixada travada, anda no pista livre. E aguardar no pista livre, 714. Gono 606, Solas 49, livre direito, chama Sola em 121, 219. Direito, 219, Gono 606. Gono Salvador, Gono 606, boa noite. Boa noite, avistado, autorizado táxi via Alfa Juliet, portão 05. Alfa Juliet para o 05, Gono 606. Já vai estar travado, Gono 704. 794, sola 53, livre direito, chame sola em 121, decimal 9. Livre direito, 219, 474. Boa noite, Sucou 974, pronto. Livre táxi, portão 08, via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, portão 08, gol 1974. Solo Salvador, boa noite. O TAM 3152, tem na informação Alfa, autorização Maceió. 3152, boa noite, autorizado para Maceió. Nível de voo 330, via Peruísque 58, Orago, após direto Maceió. Decolou da pista 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 119.35, torre 18.95, transponda 51 no meia. Da Puca, transição Caju para Rafael Whisky 58, conforme plano de voo, após direto Maceió, controle 19.35, transponder 51116, TAM 3152. Correto, chama pronto para acionar. Chamará. Tony, WhatsApp 160 Alfa, solicita autorização 370 Natal. Gol no 805, autorizado Natal, nível de voo 370, via Pesulu 10. Decola da pista 10, com curva esquerda na saída Puca, transição Caju. Controle 1 no 9.35, torre no 8.95. Transponder 5-1 no 1. Bem, autorizado Natal, nível de voo 370, via Pesulu 10. Pistão no 0, com curva esquerda, saída Puca a Caju. Controle 1-1-9-3-5, torre 1-1-8-9-5 e o transponder 5-1-1-1. Correto, chamo pronto para acionar. Chamo quando pronto, 1-8-0. 3-1-5-2, pushback acionamento, gate 612. Autorizado, acuso pronto para o táxi. Autorizado, em coordenação com a equipe de solo, chamo pronto para o táxi. Sem chamar a táxi 3-1-5-2. Tucano 3152, com 154 a bordo, alternando Natal, 2 horas e 10 de autonomia para o táxi. Informam chuva leve a moderada no aeródromo e nas vizinhanças. A alternativa Natal, POB e autonomia? POB 154, autonomia 2 horas e 10, 3152. Gente, livre táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. Ponto de espera, pistão 0, transferência. Táxi livre, Pátio Índia, Alfa, ponto de espera, chamará. Ponto de no zero, tá 05, pushback, no 01, pushback em coordenação com a equipe de solo, chame pronto pro táxi. Vai rodar pro táxi, no 01. 10, Rotando 3152, está autorizado a alinhar e decolada pista no 0, vento 120 graus, 11 nós. Autorizado a alinhar e decolada 10, tá 3152. Torre TAN 3891 e LF da 10, baixar travado. TAN 3891, ajuste altímetro no 0 no 3, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guarda pista livre, confirma as condições do aeródromo. Visual, tá 3191, dois mínimos. Visual nos mínimos, pelo que? Camada, chuva? Chuva, visibilidade reduzida, 5 mil metros e 1500 de teto. Tá bem. Três 5-2, decolar 2-1-8, chama controle 1-1-9-3-5. Chamará grato, TAN 3-1-8-5. Rotan 3-8-9-1, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 0-9-9, pista molhada. Botão 3891 no solo 20, livra direita, chama solo em 1-21-9. Direita 219, 3291. Solo TAN 3891, livrou na Eco. Autorizado táxi via Alfa e Juliette para o portão 02 do Pátio 1. Alfa Juliette para o 2389. Voo 805, está 2 horas e 40 minutos. Tenero Marcel. 1-66 no meu Deus, para o destino de táxi. 1-66, Maceió, autonomia? 2 horas e 40. Autorizado táxi via Índia e Alfa no ponto de espera, transfira para 118.95. Boa noite. E Alfa 2.95, boa noite, 05, boa noite. Oh, my God. 305, sou autorizado a alinhar, redecolada pista 10, vento 110 graus, 092. Decola, pista 10. Cuca, transição Caju. Firmo. Autorizado Aracaju, nível 150. Agora aqui não saiu pra minha rota. Qual é a sua rota? Vou verificar aqui, não saiu a rota. Mike, Romeu Mike Tango, Salvador. É, só que você não apareceu aqui no sistema a rota, para deixar efetivado aqui. O senhor fez pessoalmente ou por telefone o plano? Utilizado o sinal ILS da 10. Azul 4062, o ajuste de altímetro no 012, reporta baixada travado, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, por favor, pede baixada travado, 4062. No 4, Aracaju, aguarde cópia. 404 é no 7 no 4. Gol 905, decolado 25, cima controle em 119, decimal 35. 1935, boa noite, gol 905. O 4062 da Azul está autorizado pouso na pista 10, o vento 100 graus 07 nós, informam que a pista encontra-se molhada. Sim, pista molhada 57 ali na cidade. Então, meu Mike Tango, guarda cópia. Siga no Mike Tango. Está autorizado Aracaju no nível de voo 150. Vai decolar da 17 com a curva esquerda na saída Pouca Transição Caju. The Golf 677. Controle PR 119.35 e o transponder 5110. Gol 1896, boa noite. Gol 1896, muito boa noite. Faz o jotímetro no 012, reporta baixar travado, aguardando pista livre. Baixei travado, aguardando pista livre, 1896. Livre acionamento, chamo tanto pro táxi. Papá Romeu, Romeu McDonald. Azul 4062, do Solos 28, livre à direita, estima sola em 121, 219. 4062, livre táxi, via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, para 062. Gol 1896, está autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 049, poderia confirmar baixar travado? Acima, embaixo travado, 1896. Sim, está livre pouso, 1896. Livre pouso, 1896. Teria autorização do voo 1714? 1714, Aracaju, 230 autorizado, via Golf 677, saída Puca, transição Caju, controle 119.35, torre 118.95, transponda 5125. Aprovado, Aracaju, via Golf 677, nível 230, decolando o perfil da Puca, Aracaju. 1935 ao controle, 1895 à torre, 5125 ao código do voo 8794. Correto, chamo pronto para acionamento. Já estará pronto, graças, 714. Com 1896, Solas 30, livre à direita, chama a sala em 121, 219. 219, olha, braba, não é? Fala, boa noite, livrando na sua escuta no 896. 896, livre táxi via Alfa Juliet até o portão 10, na minha escuta. Alfa Juliet pro 10 na sua escuta no 896. Autorizado o táxi até a Papá, para cruzamento da pista ou ingresso, chame a torre em 118.95. Papá Romeu, Romeu, Mike Tango. nível ingresso, portão 01. 01 não tá aparentemente ocupado. Aguarde pro ingresso. Nível ingresso pro 01, azul 4062. 01 pra 062. Romeu Mike Tango está autorizado cruzamento da 1735, após prosseguir o táxi via Quebec, Mike, na Lima, para ingresso no pote 1, voltar a chamar o solo em 121, decimal 9. Chame na Lima para cruzar o pátio 1. Salvador, boa noite, é o gol 1606, informação Bravo, autorização Campina Grande. Confirme. Gol 1606, informação Bravo, autorização Campina Grande. Gol 1606 para Campina Grande, nível 390, via Pesulu 10, Neuma após direto. Aguarde a saída. Aguarde a saída. 390, Pesulu 10, Neuma, direto Campina Grande. Mantém a posição na Lima e aguarda para cruzar o pátio 1. Tráfego em sentido contrário, estacionando no próximo. Campina Grande, nível 390 autorizado, Apesulu 10, após Neuma, direto, Campina Grande. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Pulca, transição Zipar. Controle 1-9-35, torre 1-8-95, código transponder 5134. Alto estado Campina Grande, nível 3, 190, 190, chama direto. Boa zona 0, 56, da ponta do Baixo. Contra 1, no lado de Small 3, 1, 1, 2, 3, 3, 5, 5, 5, 3, 4, 1, 1, 6, 0, 6. 5, 1, 3, 4, confere, chama pronto o estacionamento. Chama lá, agora 6, 0, 6. Tá, Romeu Mike Tango, observe o Boeing da Gol à sua frente, estacionado. Prossiga com cautela, cruzando o pátio 1 e ingressa na Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95. Meu Mike Tango está autorizado a alinhar e decolar da pistola 0, vento 070 graus, 04 nós. Boa noite, Gol 994, com a Bravo para autorização, Maceió. Gol 904, autorizado Maceió, nível 350, via pelo Whisky 58, Orago, após direto. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 119.35. Torre 18 decimal 95, transponda 5132. Autorizado 350 para Maceió. Só para o Whisky 58, Orago e após direto, decola da 10 curva esquerda. Puca, Caju e perfil. Controle 11935, torre 11895 e aciona 5132 e transponda. Gol 1994. Correto, chame pronto para o acionamento. Obrigado. 7, Romão Oeste Tango. Gol no 704, no 08, puxa esse ano. Pushback em coordenação com a equipe de solo, com cautela, devido a obras próxima à área remota, chame o próprio táxi. Sim, sim, em obras, em coordenação, autorizado, reportar na